DJ Fabinho, Fabinho, tudo pronto pro show. Então balança geral, meu DJ. E aí, DJ Paulinho? Olha a dentada, olha a dentada, olha a